Joãozinho! Não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, Leozinho! Leozinho! Era você a mais bela. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar.